nesse universo. Eu vejo além do horizonte, na folha frente e verso. Escrevo acima do monte, poema, rima e verso. Pra fama o dom é a fonte, não minto, claro, confesso. É grana, quero de monte, com fome desse progresso. Tipo a fome de um lobo, plano bolado, sucesso. Agora quero em dobro, fama, dinheiro em excesso. Partiu a caça, tesouro, no rap sempre me estresso. Seguro agora é estouro. As ruas pedem mais do gás, eu ligo e sigo o bonde. Pegada mais pesada que o tapa do King Kong. Tá em Hong Kong, Porto Alegre, África ou Dubai. Aperte o beck, escute a track e se chapa mais. Ficou pra trás, cara, quem chora muito pouco faz. Eu tô famoso, eu te pergunto, seus hits são quais? Nem falo mais, pois tô acima, grave como trap. Money no cash, o troco eu deixo com as mucas do rap. Que corre sempre afronta. Cash money, groups, clube, business, business. Preparado pra tudo, pra correr e fazer barulho. Representando o sul, meu, nas quebrada com muito orgulho. Chutando cu dos entulho, pro Judas não façam barulho. As ruas no conteúdo, Deus é mais, é nosso escudo. Eu quero luz, câmeras, eu quero ação. Eu tô acima, monstro, diamante, a premonição. Nós estamos fly, fly, fly, estamos longe do chão. Por mais que tente chegar cá, sem esforços em vão, manigã. Adivinha quem são? É Brasília e Angola. Diplomata, diamante em campo, ninguém me tira a bola.